sobre, falar sobre.

We'll be right back. quilômetro junto à cova, mas ninguém dá a jornada por perdida. Todos vistos pelos séculos a Lisboa, passamos a funcionários. Eram moços de ovelhas, deram belos presidentes, com queda para presidiários. Bomba canção, canto arrepiado para lotar as feiras. Já se foi ao Rio Flávio, posto e o rolê ao Parteiras. Na parada dos heróis e vigilantes era enorme a fluência. Na parada dos compás, pela desgraça ia com duas patas sozinho na penitência. Queres vir ensinar-me o que eu faço? Quanta audácia, Cipião! Se eu tenho ar de farol e tu és farolo da cidade, mas qual de nós nos irá na escuridão? Bomba canção, canto babiado de hoje ao novo puro. Vai ser a papel e broa para a mesa do thank you. que eu não sei. Canal 2 da Antena Web.